Bom dia, meus amados irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã de sexta-feira, iniciando a nossa programação, final de semana se avizinhando, e hoje à noite em nosso templo nós estaremos com o culto da vitória. Mas é verdade que nós estaremos celebrando logo no sábado o grande momento do Congresso da Nossa Juventude, Congresso da Nossa Mocidade. É uma alegria para mim como pastor estar aqui nesta manhã para trazer a minha palavra de estímulo, de apoio a essa juventude querida que está envolvida em fazer o trabalho do Senhor. E nós sabemos que esse trabalho se faz em equipe, se faz em grupos, e isso está acontecendo. E eu quero deixar o texto bíblico para você, moço, para você, pai, para você, mãe, que está em Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venho a dizer: não tenho neles contentamento. Então, aqui nos estúdios, mais uma vez, está conosco o evangelista Geraldino Júnior, e eu soube que há uma mobilização, a juventude está animada, tem ensaios do coral da mocidade. E como está a mobilização para o congresso que inicia amanhã às 19 horas em nosso templo, evangelista? Paz do Senhor, Jesus. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, queridos ouvintes. A liderança e a juventude está com grande expectativa em relação ao final de semana. Nesta semana tivemos evangelismo na quarta-feira à tarde, no dia 7 de setembro, com os jovens que fazem o curso do Moisés, jovens da igreja. Eles estiveram no centro da cidade entregando convites para jovens, para as famílias, para que possam estar no sábado à noite, a partir das 19 horas, no domingo de manhã, a partir das 9 da manhã, e no domingo à noite, a partir das 18h30, aqui no Templo Sede, em Erechim, da Igreja Assembleia de Deus, na rua Silveira Martins, 506, pertinho da Caixa Federal do Colégio Santo Agostinho. Nós temos a expectativa, pastor, de um grande número de jovens. O nosso propósito é abençoar a juventude de Erechim. As pessoas, a juventude tem sofrido muito. Há um tempo atrás encontrei colegas meus de faculdade dentro de um mercado com carrinhos de cervejas. Meninos de 18, 20, 25 anos. E eu creio que isto não é o que Deus tem preparado. O Senhor tem algo muito melhor do que estar fora de si de tanta bebida alcoólica. Nós cremos numa felicidade que independe de vício, que independe de bebida, numa felicidade que nasce, que brota da presença de Deus dentro de nós. Temos visto jovens sofrendo de depressão, viciados em cigarro, viciado em bebida, viciado em droga, um relacionamento familiar péssimo. E não estou falando de pessoas de classe social baixa, estou falando de toda a sociedade. E nós acreditamos que Jesus é a porta para sair disto. Por isto, o evento de jovens, para os jovens, para a bênção dos jovens. O tema é Semeando o Meu Futuro. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Quando eu falo sobre o jovem lembrar do período da sua mocidade, me vem ao coração a história de um moço chamado Daniel, ele que foi levado cativo para a Babilônia. Ele não foi convidado para ir fazer intercâmbio na cidade de Babilônia. Ele não foi conduzido para lá para uma viagem turística, não. Um moço que foi conduzido, ele e mais alguns dos filhos nobres de Israel, foram levados para cativeiro, e a finalidade do rei da Babilônia era fazê-los instrumentos para ser usado no seu reinado, pela sabedoria que eles tinham, pelo conhecimento que eles exerciam. E lá chegando, a primeira coisa que eles foram conduzidos, foram levados para dentro da faculdade de Babilônia. Foram prestar vestibular. E eles tinham um período de 3 anos. E para isso, aquele monarca determinou que eles deveriam sofrer uma eliminação da sua identidade. Não podiam mais ostentar o nome Daniel, não podia mais ser Daniel. A palavra Daniel quer dizer: Deus é o meu juiz. Então ele substituiu esse nome para tirar de Daniel essa expressão, o Deus, e colocou Beltesazar, que quer dizer Deus principal, o Deus principal da Babilônia, e era tido como o nome que eles usaria a partir daquele momento. E assim, o Ananias, moço, colega de Daniel, foi também trocado o seu nome, o Misael foi trocado o seu nome, mas em nenhum daqueles momentos eles cederam, eles não recuaram, viveram a experiência longe do pai, da mãe, viveram a experiência longe da pátria, viveram a experiência até de rasgarem a sua identidade, mas quando foram provar as suas vidas, lá estava com muita firmeza ainda a convicção. Eles não puderam roubar a fé de Daniel, de Misael e de Ananias, porque lá eles estavam com o Senhor Deus Jeová junto deles. Moços sim, mas firmes na fé, inabaláveis nas suas convicções, e venceram e triunfaram, porque souberam ouvir a palavra e guardar nos seus corações. Jovem, guarde a palavra de Deus no teu coração. E nesta hora, eu quero orar com você. Soberano Deus e Pai, nós sabemos que nesse final de semana, ó Deus, a igreja vai estar reunida para esse grande momento, esse congresso de jovens. O nosso sentimento, Senhor, é de que tudo que houver ser realizado no templo venha ser para te enaltecer o teu nome, enaltecer o teu nome, para glorificar o teu nome. E nós entregamos a mocidade que vem das congregações do interior, dos municípios vizinhos, aquele povo que estará chegando. Nós queremos que essa mocidade sofra o impacto da tua presença, que vidas sejam marcadas e que possamos ver nossos jovens como verdadeiros instrumentos teus, para ser vasos de honra na tua casa. Eu oro e apresento os enfermos, os problemáticos, as pessoas que estão em lutas, que eles sejam alcançados pela tua misericórdia agora e sempre. Em o nome de Jesus. Amém e amém.